iludidos me fez te amar. Já não sei mais quem sou, estou perdendo o ar. Me faltam um pedaço seu. Onde você está? Onde você está? Você me trouxe um caminhão de coisas boas. Foi minha

007. Não quis te deixar, não queria ir. Comecei a chorar até lembrar que eu posso me dar flores. melhor set de Melody. É ele quem produz. Macaxeira Produções. O melhor produtor do Brasil.